Palavras de Esperança, à sexta-feira às 10:30 e ao domingo às 10. Um novo espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Sejam bem-vindos a mais um programa Palavras de Esperança aqui na Rádio Boa Nova, este programa que representa o Arciprestado Nordeste da Diocese de Coimbra e que acontece aqui na Rádio Boa Nova sempre à sexta-feira às 10:30, ao domingo às 10 e também às 15 horas. Hoje com a participação do Sr. Padre Orlando Henriques, pároco em Pampilhosa da Serra, vamos então olhar para este domingo, para a liturgia deste domingo, domingo de Ramos, também domingo da Paixão do Senhor. Seja bem-vindo, Padre Orlando Henriques, para mais umas Palavras de Esperança aqui na Rádio Boa Nova. Obrigado, é uma alegria estar convosco novamente. É importante então olharmos para o próximo, para este domingo, para aquilo que as leituras nos transmitem, porque iniciamos a Semana Santa, temos a Páscoa aí à vista já. Exatamente, sim. E este domingo é exatamente conhecido como Domingo de Ramos ou Domingo de Ramos na Paixão do Senhor. E de facto a Paixão do Senhor é mesmo a tónica deste domingo. E mesmo a questão da bênção dos ramos encaminha-nos para aí. Os ramos são benzidos, há várias modalidades, a mais solene, digamos assim, é com procissão, em que os fiéis se reúnem num lugar fora da igreja, a alguma distância, normalmente em alguma capela ou igreja secundária, cá fora, e aí é feita a bênção dos ramos e, de alguma forma, recriamos aquilo que foi a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, tendo em conta que ele entrou em Jerusalém para realizar a sua missão, sofrendo a sua paixão por nós. E, portanto, recordamos aquela multidão que há 2000 anos aclamou Jesus nessa entrada triunfal em Jerusalém, portanto, nesse dia. Jesus terá entrado pela porta da muralha do lado nascente, vindo do Jardim das Oliveiras. Descendo o Jardim das Oliveiras, é uma colina, desce-se até uma ribeira que há no vale, que é a torrente do Cédron, e depois sobe-se então para entrar ali pelo lado nascente na cidade de Jerusalém, na porta onde, segundo a tradição, haveria de entrar o Messias quando viesse. E Jesus tem uma clara intenção de cumprir isso e de se apresentar como Messias ao entrar triunfalmente por essa porta. Uma porta que, por acaso, atualmente está tapada. Quem lá for vê a porta emparedada. Penso que foi um líder muçulmano, alguns séculos mais tarde, que mandou tapar a porta precisamente na tentativa de frustrar as esperanças dos judeus de que o Messias entraria por ali. Na verdade, já entrou e entrou desta forma, montado num jumento, não montado num cavalo como se fosse um grande general que vem conquistar e impor-se, mas montado num jumento como rei de paz e aclamado pelos seus discípulos como rei, como filho de David, como Messias no fundo. Muito bem, Sr. Padre, portanto, também a tentar explicar-nos o significado deste Domingo de Ramos, este é também um domingo em que muitas pessoas, ou em que mais pessoas, acorrem até à celebração da Eucaristia para a bênção do ramo. Portanto, há pessoas que até por vezes nem têm o hábito de ir à missa, mas neste dia vão para benzer o ramo. Também é importante termos na nossa casa esse ramo que levamos à igreja nesse dia. Pois, este é de facto o domingo do ano que tem mais pessoas na missa, isso sem dúvida nenhuma. Temos essa experiência não só aqui, mas um pouco em todas as paróquias, verificamos isso. As pessoas têm de facto essa intenção de querer levar o ramo benzido para casa. É bom levá-lo de facto num sentido de fé. Se for num sentido de superstição, não vale a pena, não é? É sempre às vezes muito fácil de deturpar os símbolos, e para algumas pessoas de facto isto às vezes é mais uma questão de superstição, mas de facto o que deve estar em causa é a fé e recordar, portanto, a paixão do Senhor é o mais importante. Estes ramos, já agora, não falámos sobre isto na quarta-feira de cinzas, mas estes ramos costumam ser guardados e são mais tarde queimados, e é da cinza destes ramos que se faz depois a cinza para a quarta quarta-feira de cinzas do ano seguinte. As cinzas que recebemos em quarta-feira de cinzas são dos ramos do domingo de ramos anterior. Muito bem. Sei também de algumas experiências, não sei se isso é de modo geral ou não, que algumas pessoas utilizam também parte dos ramos para fazerem cruzes para colocar nos terrenos de cultivo. Sim, sim, sim, sim. Existe também essa tradição. No fundo é uma forma de pedir a Deus que abençoe as culturas e pronto, portanto lá está feito com fé, tem o seu valor e tem o seu sentido, claro que sim. Muito bem. Portanto, domingo de ramos, iniciamos a Semana Santa, já vamos então às leituras, de alguma forma também já começámos a falar sobre isso. Também se muda o paramento do seu padre neste domingo. Sim, a cor litúrgica é o vermelho neste domingo, por ser o domingo da paixão. Dá um colorido belo, porque vemos toda uma praça cheia de verde, dos ramos, de loureiro, de oliveira, de alecrim. Em várias regiões varia o tipo de ramos de que se usam, mas depois o vermelho dos paramentos, que nos lembra de facto o sangue. O vermelho é a cor que se usa de facto nas festas dos mártires, também neste domingo da paixão, recordando o sangue do Senhor, o martírio do próprio Senhor, e também vamos voltar a ver vermelho na sexta-feira santa, pronto, outras ocasiões em que se usa vermelho, também no Pentecostes, mas aí lembrando mais o fogo, que representa então o Espírito Santo, mas portanto a cor vermelha tem a ver com isto, com ser a paixão do Senhor, celebrarmos de modo especial a paixão do Senhor. Muito bem. Seu Padre, olhamos então para as leituras. Não sei, começaremos pela primeira. Ainda antes disso, temos uma leitura logo no momento da bênção dos ramos. Uma leitura do Evangelho, sempre, que varia conforme estamos no ano A, B ou C. Neste caso, sendo do ano C, estando nós no ano C, temos o relato segundo São Lucas, que tem um pormenor interessante em relação aos outros relatos de São Mateus e de São Marcos. Aqui a forma como alguns fariseus chamam a atenção de Jesus: mestre, repreende os teus discípulos, ao ver os discípulos de Jesus a aclamá-lo daquela maneira, porque perceberam muito bem que estavam a aclamar Jesus como sendo o Messias, a reconhecê-lo como Messias, e por isso os fariseus dizem a Jesus para os repreender, para eles não fazerem aquilo, e Jesus dá esta resposta que encontramos aqui nesta versão de São Lucas: eu vos digo, se eles se calarem, clamarão as pedras. É uma resposta muito interessante e que nos faz meditar também. Que não seja preciso nunca as pedras falarem, que sejamos nós, com o nosso testemunho de vida, a falar de Jesus Cristo, sem nos calarmos. Muito bem, exatamente. Então agora olharemos para a liturgia, a mensagem. Sim. Também deste domingo. Pronto, ao entrar na igreja, praticamente iniciamos com as leituras, oração coleta e depois as leituras. A primeira leitura é do livro de Isaías, capítulo 50, versículos 4 a 7. É um dos chamados Cânticos do Servo do Senhor. Os Cânticos do Servo do Senhor são quatro poemas que aparecem no livro de Isaías e aparecem ali de uma forma estranha. Destoam, quer dizer, são diferentes do resto do conteúdo do livro de Isaías, e falam de uma figura misteriosa, que é este servo do Senhor, que nunca se diz ao certo quem é, e este servo do Senhor é alguém inocente, mas que paga pelos pecados de todo o povo. Alguém que, embora seja inocente e não tendo feito mal nenhum, cai sobre ele o castigo devido pelos pecados do povo inteiro. E dessa forma ele salva todo o povo, e no final recupera e é recompensado. E portanto vemos aqui profetizada a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Esta figura misteriosa que só por si ficamos aqui sem saber quem é, nós reconhecemos em Jesus claramente o cumprimento de toda esta profecia. Algumas palavras muito fortes desta leitura: o Senhor Deus abriu-me os ouvidos e eu não resisti nem recuei um passo. Apresentei as costas àqueles que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Não desviei o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam. Portanto, vemos aqui nós lermos estas palavras ou escutá-las e senti-las como aplicadas ao próprio Jesus, como sendo o próprio Jesus a falar. Depois também a parte da ressurreição, de algum modo está aqui: o Senhor Deus veio em meu auxílio, por isso não fiquei envergonhado, tornei o meu rosto duro como pedra e sei que não ficarei desiludido. Muito bem. Seu Padre, e é também neste domingo em que temos um Evangelho participado. Sim, pode ser participado, não é? Por vários leitores, de facto. Costuma ser. A não ser que, pronto, não haja pessoas suficientes para isso, mas normalmente, sim, o Evangelho é toda a narração da paixão do Senhor e costuma ser feito por vários personagens, normalmente três pessoas. Uma pessoa para fazer o narrador e outra pessoa que faz as falas das várias personagens e o sacerdote que faz as falas de Jesus. Portanto, e de algum modo ocorre uma espécie de dramatização, portanto, nesta leitura. Claro que se não houver pessoas, pode o sacerdote ler tudo. Pronto, mas assim, existe. Assim fará mais sentido, será mais perceptível. Sim, ajuda. Que é também uma leitura longa, maior do que o habitual, não é? Sim, na Semana Santa temos duas vezes esta leitura: no Domingo de Ramos e depois também na Sexta-feira Santa. Na Sexta-feira Santa, escutamos sempre a Paixão segundo São João, sempre, todos os anos. No Domingo de Ramos varia, conforme seja ano A, B ou C, escutamos a Paixão segundo São Mateus, no ano A, segundo São Marcos, no ano B, ou segundo São Lucas, neste ano, que é o ano C, e portanto assim vamos também, este ciclo A, B e C permite-nos assim dar uma visão mais completa. Este ano escutaremos a Paixão segundo São Lucas, que começa à mesa da última ceia, a instituição da Eucaristia está aqui presente, e até à morte e sepultura de Jesus. Muito bem. Seu Padre, e já agora depois, na segunda leitura deste domingo? Sim, portanto, na segunda leitura ainda, e já agora, ainda antes disso, o Salmo, meu Deus, porque me abandonaste, o refrão do Salmo, Salmo 21. Foram palavras ditas por Jesus na cruz. E vamos escutá-las precisamente neste domingo, na Paixão segundo São Lucas. Aparecem estas palavras na boca de Jesus, que são palavras que ele não diz por acaso, são palavras de um salmo, o início de um salmo, que é o salmo responsorial deste domingo. Um salmo, portanto, Jesus, ao aparecer a dizer estas palavras, temos que ver que é como se ele estivesse a dizer todo aquele salmo. E todo aquele salmo dá-nos, por um lado, a dimensão de abandono, de despojamento, de solidão até, que Jesus sente. O Pai está presente, mas é como se não estivesse Jesus em frente àquele momento, como uma experiência de facto de solidão. E vemos aqui neste salmo o que acontece também um pouco na paixão: todos os que me veem escarnecem de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, ele que o livre, ele que o salve, se é seu amigo. Repartiram entre si as minhas vestes. Não é por acaso que os evangelistas relatam como os soldados repartiram as vestes de Jesus. O Salmo diz: repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sortes sobre a minha túnica. Mas por fim este Salmo termina com uma palavra de esperança. Depois de todo este sofrimento, de toda esta solidão, de todo este abandono, temos no final esta tónica de ressurreição, no fundo, embora não seja apresentada com essas palavras. Por fim o salmista diz: hei de falar do vosso nome aos meus irmãos, hei de louvar-vos no meio da assembleia. Portanto, um pouco como nos cânticos do servo do Senhor, em que ele sofre inocentemente todo aquele peso que cai sobre ele, mas por fim triunfa e recupera para si uma multidão de irmãos. Esta acaba por ser uma Eucaristia muito emotiva, não é? Muito, muito, bastante. Claro que, mais do que a emoção, isto há de levar-nos, de facto, a meditar o amor que o Senhor tem por nós. E, portanto, o objetivo é de facto esse. Pronto, não é apenas vermos o que Ele sofreu, mas saber que o que Ele nos ama. É mais importante, é isso, de facto. Já agora, a segunda leitura, então, de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, 6 a 11, são palavras que não são propriamente de São Paulo. São Paulo recolheu um hino litúrgico que se rezava nas comunidades, e cita-o aqui. Este hino é muito interessante porque apresenta uma espécie de duas escadas, uma que desce, outra que sobe. No fundo, a descida de Jesus como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que se humilha, que se aniquila, que desce até à nossa condição humana e fazendo-se um de nós, humilhou-se ainda mais, obedecendo até à morte e morte de cruz. E depois, tendo descido isto tudo, a seguir o movimento de subida. Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem e toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Portanto, este descer até à morte e depois o subir até à glória, morte e ressurreição, todo o mistério pascal do Senhor aqui contido neste hino, no qual consiste a segunda leitura de hoje. Muito bem, Sr. Padre, e como é que nos devemos posicionar ao longo desta Semana Santa? O que é essencial para cada um de nós para vivermos de forma mais intensa esta semana, quando nos aproximamos então da Páscoa? Bom, naturalmente que a preparação é sempre interior, portanto o sacramento da reconciliação foi acontecendo ao longo da Quaresma e pelo menos em alguns lugares continuará ainda a acontecer até ao final, e depois, claro, a participação em todas estas celebrações, desde logo Quinta-feira Santa, a missa da Ceia do Senhor, que pode ter o gesto do lava-pés, portanto, também recriando o que Jesus fez na última ceia com os seus discípulos, lavando-lhes os pés, sinal da sua própria humilhação na cruz também, e a instituição da Eucaristia. Da parte da manhã ainda, os sacerdotes reúnem-se todos na Sé com o Sr. Bispo para a Missa Crismal, porque Quinta-feira Santa, sendo o dia da instituição da Eucaristia, é também o dia do sacerdócio e fazem a renovação das promessas sacerdotais. Portanto, Quinta-feira Santa é um dia importante para os sacerdotes, sim, também. Sim, sim, sem dúvida. E são benzidos os óleos santos também nessa Missa Crismal, de Quinta-feira Santa de manhã. Os óleos santos que depois utilizarão... São usados nos sacramentos. O óleo do Crisma, o óleo dos catecúmenos e o óleo durante dos o doentes. Durante o ano, não é? Ao longo do ano, sim, ao longo Portanto, do ano. Portanto, em cada Quinta-feira Santa renovam, então, sim, a bênção desses, sim, sim, desses, sim, óleos. Exatamente, exatamente. Depois, Quinta-feira Santa, a noite de Quinta-feira Santa é uma noite de vigília, recordando a agonia de Jesus no Jardim das Oliveiras, vigiar com o Senhor, unirmo-nos a Ele em vigília. Normalmente o Santíssimo Sacramento, no fim da Missa da Ceia do Senhor, é trasladado normalmente para uma capela lateral, e aí ficamos em adoração, portanto, até a certa altura da noite. Depois, Sexta-feira Santa é um dia em que não há celebração da Eucaristia, mas há a celebração da Paixão do Senhor à tarde, portanto é feita essa celebração que, portanto, em que a leitura da Palavra de Deus é abundante também, a adoração da Santa Cruz, a Sagrada Comunhão é distribuída também. É um dia também em que podemos viver a Via Sacra, em muitos lugares é feita a Via Sacra também, ao longo da Quaresma toda, mas com especial ênfase neste dia. Normalmente até em Roma é feita a Via Sacra no Coliseu com o Papa, costuma ser transmitida também pela televisão. Depois, Sábado Santo é um dia em que não há liturgia, a não ser a Liturgia das Horas. Os ofícios da Liturgia das Horas, esses sim, rezam-se na sexta e no sábado também, mas sobretudo depois à noite, depois do anoitecer, a noite de Sábado Santo para Domingo de Páscoa, é então a noite em que da ressurreição do Senhor. E aí sim, canta-se Aleluia pela primeira vez. E é uma celebração muito rica, é a mãe de todas as vigílias, e é pena que as pessoas não estejam habituadas a ir em grande número a esta celebração, que é a principal missa do ano, a principal celebração do ano, portanto a noite batismal por excelência, é também a noite da renovação das nossas promessas batismais, aquele início cá fora com a bênção do lume novo, em que a fogueira do lume novo é benzida, e se acende o sírio pascal, e depois as nossas próprias velas são acesas ali e entramos na igreja às escuras, mas com as velas sendo acesas a pouco e pouco, todo esse gesto de lucernária. Bom, e depois, claro, a missa do dia de Páscoa com a procissão da ressurreição. Muito bem, mas para sobre esse domingo ainda teremos a oportunidade de falar. Não vamos hoje, ainda que estejamos ávidos para falar mais, porque é um momento festivo. É a semana maior. No entanto, ficamos-nos então aqui por este domingo de Ramos, o domingo da Paixão do Senhor, a Semana Santa. Em muitas paróquias, também na Pampilhosa da Serra, fazemos, portanto, a procissão com a imagem do Senhor dos Passos e da Senhora das Dores. Fazemos a procissão do encontro. Depois da procissão percorrer várias ruas da vila, encontramos-nos na igreja, todos, e é feito o sermão do encontro, em que o pregador fala sobre a paixão do Senhor Jesus a caminho do Calvário, com a cruz às costas, e a certa altura do sermão entra na igreja, por uma porta lateral, a imagem do Senhor dos Passos. E a certa altura do sermão entra também a imagem de Nossa Senhora, recriando também aquele momento do encontro de Jesus com a sua mãe a caminho do Calvário. É também um momento muito forte que a piedade popular tem e que ajuda a viver de forma significativa estes dias também. Muito bem. Seu Padre, estamos praticamente a terminar estas palavras de esperança. Não sei se terá algo a acrescentar antes de sugestão musical. Havia muito a dizer, desde logo este episódio do Bom Ladrão, que é o único de São Lucas, na Paixão segundo São Lucas, é um pormenor que temos este ano e que não temos outros neste Evangelho do Domingo de Ramos. Portanto, este episódio em que o Bom Ladrão de alguma forma manifesta a sua fé e o seu arrependimento ao dizer a Jesus: lembra-te de mim quando vieres com a tua realeza. São palavras de uma fé extraordinária, porque ele, com os olhos da carne, vê apenas um homem derrotado a morrer, mas ele não sabe como, mas acredita que aquilo não é o fim, que Jesus de alguma forma há de voltar para reinar. E este pedido de perdão e este ato de fé valem-lhe a salvação, com Jesus a dizer-lhe aquelas palavras: hoje estarás comigo no paraíso. É um pormenor do relato da Paixão segundo São Lucas, que escutaremos também este ano, neste Domingo de Ramos. Muito bem. Então, quanto àquilo que nos sugeres para terminarmos então, o nosso programa. Vamos escutar o Padre João Paulo Vaz, padre da nossa diocese, atualmente pároco de Pombal, também cantor, e vamos escutar o tema Hoje Quero Viver Bem. Muito bem, ficamos então com este tema. Seu Padre Orlando, vamos contar consigo também no próximo programa, julgo que também com a participação do seu Padre António Loureiro. Penso que será possível, portanto teremos os dois no próximo programa. Muito bem, então conto com a vossa presença, é um gosto recebê-los por cá, continuação de um bom dia. Ficamos por aqui e regressamos com as próximas palavras de esperança. Quero viver bem, quero cantar as maravilhas de Deus, dizer ao mundo que é bom acreditar e entregar tudo o que somos por amor. Quero sorrir e deixar que os outros vejam pelo sorriso a beleza desta terra. Ser o frio, o sol, a luz, a harmonia de tudo o que ele criou, deixar marcas pelo bem que sou capaz, espalhar a marca eterna deste Deus.